táxi 6747. Temos 147 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com 20. Ciente, autorizado o táxi até a ponto de espera da pistão 0 via pátio Índia Alfa no ponto de espera, chama novamente. Lá em frente, Índia Alfa, ponto de espera, chama novamente para a decolagem, aumenta 7%. Sete, autorizado alinhar e decolar pista no zero. O vento 140 graus, 07 nós, autorizado decolagem no zero. Alinha e decola, vento 7. Santos 305 ao controle Salvador, desça para 5.013 na chegada a Mário. 5.013 na Mário, 3.305. 3305, gira à esquerda, voe Dona, descendo para 4000. Azul 4209, ajuste 1013, desça para 5000. Parador, muito boa, 6747 UM, decolada na Amo, solicita 12, eleva. UEP 47, esse é o controle, contato radar, autorizado. Rato. Azul 4209, desça para 2000, sem restrição. 2000, sem restrições, azul 4209. Mono 3, agora tirar Alfa para autorização de Guarulhos no 3280. Oxané 63, Mono 3, autorizado Guarulhos. Via Upazulu 21, após Pabem, após DCT, Kugbli. Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa. Decola da pista 10, primeira curva à direita, nível 360 autorizado. Aciona o 5050, controle 119, decimal 35. Zero Guarulhos, Upazulu 21, até Pabem, após Pabem, Kugbli, decola no perfil da Arbor, transição Elefa, decolando da 10 com curva pela direita, transponder ao 5050, controle a frente 119, decimal 35, Oxané 63, 13. Oxané 63, 13, apenas confirmando, nível autorizado 360, aciona 5050, 6313. Nível 360, aciona 0-5-0, hoje na minha 6-3-1-3. Oxané 6-3-1-3, cotejamento correto, chama pro táxi, correção, chama pro pushback acionamento. Ah, temos, chama para o pushback. Azul 4209, livre ali. Livre para o VLF, azul 4209. A 3305, desça para 2000. 3305, livre ali. Livre ali, 3305. Só para confirmar um tráfego sobre Duna? Existe sim. Pousava aqui, comandante? Aí vai pousar, capô. Azul 4209, checa o trem, chame a torre 1186. 1186 agora, Azul 4209. Boa. Azul 4209, baixar travado. Azul 4209, continue a aproximação, reportando externo, vento em Salvador, 130 graus, 0612 em nós. Vente 4209. Vento 130 graus, 0612 nós, que negão na 0, no 3, autorizado pouso, pistão no 0. Cinco em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. Azul 4209, solo aos 47, livra pista via Taxi Fox, vai taxiar via Alfa Juliette, seu portão é o 3. TAM 3305, continua a aproximação, guardando pista livre, vento Salvador, 130 graus, 07 nós. Aguardando a pista livre. Vamos ver se a programada irá se desligar, vai ficar aqui. Aérea 224, informação Alfa. Oceano 224, vamos partir direto para Duna. Aciona a identificação, vamos descer para 5 mil pés com 1013. Duna, 5 mil, no 03, aérea 224. Dana Golf, então, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, atrás do 42 armado, livrando no momento na Golf. 13305, vento 130 graus 089, autorizado pouso pistão 90. Pouso 8 correction, Ocean Air 6313, you're clear to push back and start up. Clear to push and start, Ocean 6313. Sendo 224, 40 milhas, 12 mil, reautorizado, 4 mil. 4 mil, Oceania 224. Aguardar antes da taxiway Juliette, por gentileza. Aguardar antes da taxiway Juliette, não está programado. CAN 3305, solo aos 52, livra a pista à direita. Vai taxiar a retaguarda do tráfego que está taxiando na taxiway Alpha. E vai aguardante da Juliette. Direita segue azul, antes da Juliette, 3305. Tem frequência solo? Salvador, são 3305, mantém sua escuta? Afirmativo, mantém a escuta da torre. São 3178, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, 1093, direto, Tuna 4000 para o ILS. Táxi via Kilo, pátio 3 para o portão 7. 40, né, 224? Afirmativo. Taxi, we have 124 people aboard. 5 hour endurance of the mate, gonna be Galio. Confirm endurance, please. 5 hours. Confirm persons on board, please. 1, 2, 4. Ocean Air 6313, you're clear to taxi to hold point of runway 10 via India Alpha. Put short 10 via India Alpha, Ocean 4209, observando a aeronave da Avianca, iniciando táxi, autorizado ingresso via Juliette, portão número 3. Localizador, desloca o piso, estacionando a 2. Ciente, check o 3.